Olá! Estamos na lição de número 56, que é uma revisão das lições 26 a 30. A introdução e a citação ao final dessa lição, elas são uma tradução autorizada da publicação original de Marianne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, no site da apresentadora Oprah Winfrey. O link para acessar a lição original em inglês está no blog. Conforme você continua com a sua revisão de Um Curso em Milagres essa semana, a lição de hoje começa com o reconhecimento de que os seus pensamentos de ataque estão atacando sua invulnerabilidade. Conforme você deseja ver uma autoimagem sem medo, você será empoderado para ver a verdade. Conforme você vê a verdade, você será empoderado para ver a vontade de Deus e ver a sua unicidade com a dele. Nossa visão de hoje, nossa revisão de hoje, cobre o seguinte: primeira ideia, meus pensamentos de ataque estão atacando minha invulnerabilidade. Como eu posso saber quem eu sou quando eu vejo a mim mesmo sob ataque constante? Dor, doença, perda, idade e morte parecem me ameaçar. Todas as minhas esperanças e desejos e planos parecem estar à mercê de um mundo que eu não posso controlar, ainda que a segurança perfeita e a realização completa sejam minha herança. Eu tenho tentado dar minha herança em troca do mundo que eu vejo, mas Deus tem mantido minha herança a salvo para mim. Meus próprios pensamentos verdadeiros irão me ensinar o que ela é. Segunda ideia. Acima de tudo, eu quero ver. Reconhecendo que o que eu vejo reflete o que eu penso que eu sou, eu percebo que a visão é a minha maior necessidade. O mundo que eu vejo atesta a natureza cheia de medo da autoimagem que eu criei. Para lembrar quem eu sou, é essencial que eu deixe essa imagem de mim mesmo ir embora. Conforme ela é substituída pela verdade, a visão irá seguramente ser dada a mim. E com essa visão, eu irei olhar para o mundo e a mim mesmo com caridade e amor. Terceira ideia. Acima de tudo mais, quero ver de maneira diferente. O mundo mantém minha autoimagem cheia de medo no lugar e garante a sua continuidade. Enquanto eu vejo o mundo como eu o vejo agora, a verdade não pode adentrar a minha consciência. Eu teria que deixar a porta de trás desse mundo ser aberta para mim, para que eu possa olhar através dela para o mundo que reflete o amor de Deus. Ideia número 4. Deus está em tudo que eu vejo. Por trás de toda a imagem que eu criei, a verdade continua inalterada. Por trás de todo o véu que eu coloquei sobre a face do amor, a sua luz continua a brilhar sem se ofuscar. Por trás de todos os meus desejos insanos está a minha vontade, unida com a vontade do meu Pai. Deus ainda está em todo lugar e em tudo para sempre. E nós que somos parte dele, iremos ainda olhar através de todas as aparências e reconhecer a verdade além de todas elas. Quinta e última ideia. Deus está em tudo que eu vejo porque Deus está na minha mente. Na minha própria mente, por trás de todos os meus pensamentos insanos de separação e ataque, está o conhecimento de que tudo é um para sempre. Eu não perdi o conhecimento de quem eu sou porque eu esqueci. Ele tem sido mantido para mim na mente de Deus, que não deixou seus pensamentos. E eu, que estou entre eles, sou uno com eles e uno com ele. Citação do dia. Um bom relacionamento não é sempre feito de cristais e arco-íris. Ele é um processo de nascimento, frequentemente doloroso, frequentemente confuso. Quando minha filha nasceu, ela estava coberta de sangue e tudo mais. Havia muita coisa para se passar antes que o bebê Gerber finalmente aparecesse. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de Um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo. Até.